banco de notas da fábrica da sofrência do caos. E vai pra lá, vem pra cá, nesse AP, tá na pede, né? Lê um livro, abre um app, pede um food, ação 7. Hoje não tem revoada, suas amigas tão quebradas, fica sozinha em casa, procura algo pra nada. Me chama pra ir pra sua casa, mudar de canal, vai pra rede social, partiu pro rolê, pra quê? Se o seu programa favorito é me assistir em cima de você, mudar de canal, vai pra rede social. Seu programa favorito é me assistir em cima de você. Oh, oh, trem. Pra que ficar aí rodando a bem? Hoje não tem revoada, suas amigas tão quebradas, fica sozinha em casa, procura algo pra nada. Me chama pra ir pra sua casa, mudar de canal, vai pra rede social, partiu pro rolê, pra quê? Se o seu programa favorito é me assistir em cima de você, mudar de canal, vai pra rede social, partiu pro rolê, pra quê? Se o seu programa favorito é me assistir em cima de você.